Nessa ficção, são várias facção que se fixam numa submissão, a subdivisão. Entre o sim ou não, digo subversão, isso não é diversão. Tudo pronto, friamente calculado. Passa a visão de cria de quem que ele tá ligado. Conceito é minha quebrada e meus considerada. Nessa via de mão dupla é melhor não olhar pro lado. Tão passando, passado cobrando, assombrando e brando, cês tão se lembrando. Que vai volta, que o instinto de gaivota analisa tudo em cima, atividade na escolta, revolta só uma parte, neurônio caótico na contenção é óbvio, com pensamento lógico. Taca fogo e queima lei, taca mais fogo e queima o rei, rei, queima lei, queima o rei. Eles tão achando que nós somos vagabundo, sei que nós somos vagabundo. Eles tão achando que sei que nós somos. Sei que nós somos.